fotografia, grande sentimento arquivado, fator de uma lembrança, momentos do passado. Sou protagonista, soldado do crime, problemático com a justiça. Meus sonhos não existem, carrego comigo a notícia infeliz. Será dramaturgia, ficção pro juiz. Guerreira de verdade, aqui não reflete o sol. Harmonia momentânea, só com a pastoral. Grade pesadelo é o motivo da revolta. Eu desconheço a lei severa, só sofredor que chora. Paciência é a virtude, assim falou o irmão, na condição de prisioneiro emocionado com perdão. Me ajuda, Senhor, por favor, a ter a vida que eu tinha outra vez. Você deve estar chateado, mas eu vou vencer. Me ajuda, Senhor, por favor, a ter a vida que eu tinha outra vez. Você deve estar chateado, mas eu vou vencer. Manhã de sábado, abro a janela pra favela. Sinto a falta do meu mano que tá preso aí, pesa. Fiz a minha cara, conectei um advogado. Processo é tartaruga, Jesus está do lado. Te mandarei umas compras, darei atenção pra família. Salve, salve, é nóis, a mensagem foi escrita. Solidão, necessidade, a gente conspirando. Essa é a rotina de um detento com bico lotado sem direitos humanos. É você que está em Maldon's Voice. Me ajuda, Senhor, por favor, a ter a vida que eu tinha outra vez. Você deve estar chateado, mas eu vou vencer. Me ajuda, Senhor, por favor, a ter a vida que eu tinha outra vez. Você deve estar chateado, mas eu vou vencer. Aqui sim, filho chora e mãe não vê. Realidade do sistema, meta é sobreviver. Resistência, humildade, palavra-chave. Subi o Monte Sinai, isso é lealdade. Sou engenheiro da saudade, surfista da ilusão. Vou castelando na jega as luxúrias do mundão, através de um retrato. Sim, vejo a importância de momentos felizes com a família. Hoje estou à distância, privado da liberdade, homicida da esperança. Da esperança. É você que está em Maldon's Voice. Me ajuda, Senhor, por favor, a ter a vida que eu tinha outra vez. Você deve estar chateado, mas eu vou vencer. Me ajuda, Senhor, por favor, a ter a vida que eu tinha outra vez. Você deve estar chateado, mas eu vou vencer.